mensagens ninguém pode saber. Quando for mais tarde eu ligo pra você. Ela tá desconfiada, brigamos outra vez. Qualquer pessoa esperta sente ciúme de ex. E o seu namorado também anda me encarando, mesmo a gente fingindo que já terminou faz anos. Eu sei, ninguém tem culpa de ter sido desse jeito. Mesmo eu gostando dela, não vivo sem seu beijo. Por que que a gente terminou? Se no final das contas, sempre que a noite cai, a gente se encontra, finge estar com outro alguém. Só na frente do povo, mas você não vale nada e eu sou um mentiroso. Por que que a gente terminou? Se no final das contas, sempre que a noite cai, a gente se encontra, finge estar com outro alguém. Só na frente do povo, mas você não vale nada e eu sou um mentiroso. Você pra cima, assim, ó. Todo mundo vai ficar bonito. E o seu namorado também anda me encarando, mesmo a gente fingindo que já terminou faz anos. Pensei, ninguém tem culpa de ter sido desse jeito. Mesmo eu gostando dela, não vivo sem seu beijo. Por que que a gente terminou? Se no final das contas, sempre que a noite cai, a gente se encontra, finge estar com outro alguém. Só na frente do povo, mas você não vale nada e eu sou um mentiroso. Por que que a gente terminou? Se no final das contas, sempre